É portão 2 pro P3 o número aí, Tereza? Assim, portão 2. Control 50, Scott Identify, head in Duna position, descend level 050, Greenwich 1013. Descend flight level 050, fly head in Duna position, Scott Identify, 1013, control, professional control. Greenwich 1019. Descente para 1019. 1019. 136, correção, TAN 3663, chame Centro Recife, 251. 251, 3663. Aéreo 5947, follows 29, deck integratorizado, repartido de Brandon Hotel. Brandon Hotel, Alongou 9063, 29, solicita autorização de push back funcionamento. Gol 9063, portão 9, autorizado push funcionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 9063, da Gol. Solo é o SAN 3859. Prossiga. Box 04 para pushback e acionamento. Autorizado, chame pronto, taxi 3859. 3859. Professor, você se liga para parquear, mas... Golf Kilo Oscar, Salvador. Registro radar encerrado, chame o controle Ilhéus 120 decimal 1. 201, grata, responde já. Gente, eu acho que é Golf Kilo. Azul 4450, clear the sand 2000 feet, Pionit 1019, clear LS final approach. 2000 feet, 1019, clear LS approach, 4450. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Fati 1 e táxi Índia no ponto de espera Torre 1, 18.95, com ajuste de altímetro no 019, segue aeronave da TAM como número 2. Afirmativo então, Fati 1, Índia no ponto de espera como número 2, seguindo TAM, chama Torre 295, ajustando no 0, 1019, voo 9063. Confirma a alternativa? Alternativa 3859, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18.95, Kenyanga 1019. Aí chegou o Fiquinho autorizado, Bonfim rotatório. Rotatório, a decolagem 190, 3899. Sim. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 9063, tá visual, boa, tá na rua de decolagem, pode estar na prova. 9063, bom dia, faz o Salieri, Maturana 0. Salieri, Maturana 90, após o tal 9063, tá bom. Direto elétrico. Direto elétrico. On ILS, approach runway site 4450. Tower frequency 11895. Roger, 4550. Salvador, bom dia. Gol 1621, informação índia. 621, via Bonf para 2000 pés, 1099. Via Bonf até 2019, gol 1219. Informação, Juliette. O Xerer 6311, Juliette, confere, prepare a Gael, número 2, confere. A situação está bem ruim, assim, talvez algum chave de fundo aí, 6311, da informação. Informação, Juliette, confere, prepare a Gael para a cópia, o 6311, é o número 2. Na 20 decimal 8, bom voo. 308, bom dia, obrigado. Ou 9063. Seguridade para Guarulhos, nível de voo 360, diretor de voo 90. Decola 190, cor direita no perfil da Gael, Lida, Mótima. 5415, transponder, 120, decimal 80, controle, o voo 2065. Só confirmando bem, beleza, o transponder? 5415. 3-0 Guarulhos, Upper Zulu 10, Decoda 10, Dael Leda Motiva. 5415, 1208, gol 2065. Correto, chamei o piloto, confio em portal. Conversão 10. Falou, Jorge, é pronto. Braga, graças. descarga, sinal de escuta da Torripa, autorizado no 0, vento 180 graus no 0 nós. Aguarde. Tá, obrigado. M3-1-1, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Opeslu 1-0, decola 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mátima, 5-1-7-1, transponder, 1-2-0-8-0, controle. Guarulhos, nível 360, via Opeslu 1-0, Controle Gol 9063, desvio à esquerda, se inventar a formação. Pede. Solo, alto rastro 0, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9. Oh, acho que acabou, fiquei no... Visual pro campo. Chama a torre, 1895. 1895, será que acho que acabou, fiquei no... Salvador, Papatango, Oscar Golf Kilo, visual com campo. Oscar Golf Kilo, final na trajetorizada, reporte na curta. Passará conta final, Oscar Golf Kilo. 4450, Saluna 2, na decimal 9. Salvador, Azul, Salvador. A frequência da PC. Foi 3859, chame centro Recife, 1288. 3859, 288. Prepara a coral. A coral. Coral. Azul 4450, go ahead. 4450, just to confirm that you received the green light on landing. Roger, please call ground 121.1. Correction, 121.9er. Salvador Graf, morning, Azul 4450. Azul 4450, clear, taxi, Alpha Juliet Gate 03. Alpha Juliet Gate 03, 4450. Oscar Gorfila, interceptar na final da 1736. Aquilo foi autorizado na 7, vento 180 graus na 09. Pouso autorizado na 7, acho que acabou o filo. Autorizado 180 via Gusto 677. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. Arcela 0271 no transponder e o controle 120.80. Azul 2772, fechando para ponto segura do 180 via Gusto 677. Decola da 10, curva direita, sobe Coral. Aciona 0271 e controle operando em 120. 8. Tá pronto para o estacionamento no pátio 3. Pátio 3, está autorizado. Porte pronto para o táxi. Reportaremos. Zero pro Galeão, pronto, Copa? Confirme só a pista, o pátio e o POB? Gente, confirme que o POB passou então. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 400. Decola da 17 com curva à direita no perfil da Dael, Leda e Irume. Intercepta em Irume a UP Novembro 857. Segue até a Molsa após conforme. Aciona 54 no 1 no transponder e o controle 120 decimal 80. Uniforme correto para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 295 e confirme que eu abri com a mesma. O ajuste no verbo 119. Uma boa viagem. Para o táxi azul da 772, temos 60 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna a vitória. Azul da 772, autorizado táxi via Pátio 31 Índia, no ponto de espera, torre 295, ajuste 2019, uma boa viagem. Pátio 31 Índia, ponto de espera 295, obrigado, bom dia, bom trabalho. Acione e seja mencionado pronto para a cópia, o 5958, no Pátio Militar. Oi, Salvador, bom dia. 2772, quanto espera da Manzana? 772, bom dia. Linda, coluna 0, ventando 60 graus, 9 nós. A Linda fala da 10, 2772. Azul 2772, decolada 54, controle Salvador 120, décima 8. 1208, azul 2772. Salvador é o azul 2772. O azul 2772, no perfil da Coral. Fato radar nível 180, direto Coral. Projeto Coral 2772. Papatango Whisky Yankee Uniforme, confirme o Alberto. Gente, livre acionamento, chame táxi. Yankee Uniforme, autorizado táxi, chame no ponto de espera da Papá para ingresso. Centro radar encerrado, chame o controle Léo 120 decimal 3. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Lutar. Rico 1-74, transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. Força aérea 5-9-5-8. Correto. Confirmando, decola da interseção, o táxi até a Cabeceira 1-0. Gente, para o táxi, chame a torre em 1895, ajuste 1-0 no nome. Para o táxi, para a torre 1895. Foi 772, controle de Ilhéus, autoriza direto Raíra. Pro de Raíra, muito obrigado, 2772. Papa Tango Whisky, Yankee Uniforme, autorizado, ingresso pista no 7, chame a alinhada e pronto. Força Aérea 5958, chame no ponto de espera da hotel, ajuste no 019. No 621, no solo, aos 59, direita, táxi em Foxtrot, controle solo, no 21, no decimal 9. 219, vou livrar, agora no 621. Whisky, Yankee Uniforme, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 7, 0 graus, 9 nós. Papa Romeu Tango de Bravo, Torre Salvador. Acionamento a critério, chame pronto decolagem. Tango Índia Bravo. Aérea 5958, autorizado cruzamento pista 1-0, reporte antes da taxi off. Papa Tango Whisky, Yankee Uniforme, decolada ao 00, controle Salvador no 20 decimal 8. Estamos no 208, Whisky, Yankee Uniforme. Controle, bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniform, contato radar, suba ao 400, vida da El. 400 da El, Whisky Yankee Uniform. 05958, segue o Bang da Gol, via Alfa, Juliette, Atio Uno e Índia. O ponto de espera, chame pronto. 5958, via Alfa, Juliette e Índia. Afirmativo, reporte fora do solo, Canguija Bravo. Vento no aeródromo, 170 graus. 5-9, não há tráfego a reportar no setor. Autorizado ingresso vista no zero, reporte pronto, decolagem. Canguija Bravo, ciente pro Sul, reporte cruzando a final da 1-0. Autorizado, tá, Patinho no Índia, no ponto de espera, 1895, 1019, ajuste, uma boa viagem. Parque Índio no 019, bom trabalho, Gol 2065. Aéreas 5958, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 60 graus, 89. Siga pro Whisky Anquiliforme, senhor. Recife 251. Chamarão 251, Whisky Anquiliforme. A 250, essa identificação autorizado direto Duna DS 2003, ajuste no 019. Força Aérea 5958, decolada 09, controle Salvador 120, decimal 8. Força Aérea 5958, controle Salvador 120, decimal 8. Tango Índia Bravo, controle Salvador 120, decimal 8. Força Aérea 5958. Controle Salvador 120, decimal 8, transfere. Gol 2065, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, Gol 2065. Pois, acione o código 5174. Será 5174, com a série 5954. Contato radar, suba ao nível 210, saída lotar. Confere 5958, saída lotar, só para 210. Controle, é o Sam de Abraão. Prossiga. No cordial, bom dia. Estou agora atingindo a linha do litoral, através de Pitossu. O prol do farol da barra, mantendo aqui a espécie. A gente confirma o destino? Destino é Nova Canaã, Grupo Zulu, afastado 149 milhas, estimando 1442 para o local. Cliente 1442. Positivo. Azul 2772, serviço radar encerrado, chame controle Léus, frequência 1201. 201, muito obrigado, Azul 2772. Em Campinas, Flight Level 3, Flight Zero, AutoZulu 10, Antipo Base, 10, AutoZulu 16, and Nactor Star. Departure from runway 10, after departure, right turn, dial, departure, then fly leader, then vertical position. Squawk 5427. Salvador Approach, frequência Watch 0, decimal 80. Clear to Campinas, Flight Level 340. Upper Zulu 10 until Pubag. After Upper Zulu 16. Final departure, right turn after. Squawk 5427. Departure 120, decimal 80. Flor de pátio do Dael, Lida Matica. Hotel, Tommy Ray, pushback startup, gate 03. Gente, 5947, acione e aguardando o copo. Tinha mencionado para o precoce. Já está acionado? Então acione e chame acionado para o precoce. Ou 2065, possibilidade direto ao Motiva. Sim. Possibilidade da presente direto ao Motiva. Estamos certo, coordene, frequência 1251. 1251? Sim. Passando o centro 251, vou 2065. Peça livre para a coordenação Tango India Bravo. Salvador, bom dia, bom dia, 621, novamente com a Silvestre, São Paulo. Bom dia, 621, para São Paulo, com voz, prepara da El, só um minuto para copiar. Legal, no espaço, agora 621. Delta Pro, está autorizado, 6250. Confirme. Delta Pro, está autorizado ILS, pro Channel 6250. Autorizado ILS, ajuste no 019. Autorizado no 019, 6250. 3896, número 2, autorizado LS, ajuste no 019. Autorizado LS, 3896 no 019. Procede 5947, está autorizado para Natal, nível de voo 210, via Zulu 9 até Fortaleza. E após conforme, decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Lotar. 5175 transponder, o controle 120, decimal 80, força aérea 5947. Força aérea 5947, protegimento correto. É, para o táxi, chame a torre 1895-1019 na ajuste. Força aérea 5947, está para confirmar, de acordo com a interseção, eu solicito táxi até a cabeceira. No milha sudoeste do VOR Salvador, reporte no ideal de descida, aproando o Mari para interceptar a chegada a Mari. Aproando o Mari, está no ponto ideal, Mari pode classificar. Fox Serra, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil no 019. Força aérea 5958, controle. Fui direto Natal da presente. Força aérea 5958, informa que é PGL de Fortaleza. Gente, chama o centro Recife agora e coordena então, frequência 12685, informa o mesmo que fará o TGL Fortaleza. Para 5958, 2685. Guimarães, estamos agora estimando Salvador e mais 13 minutos, 1-4 a bordo. Quem que chamou o controle? Put on a brake control, good morning, 0-1-0-9-4, Roger, information, Julia. Roger, 0-9-4, I had in that position, clear to send level 100. I had in that position, clear to level 100, call 1-0-9-4. That's gate 3. Força agora, cliente pushback esperando como for tech. Força agora. Corre 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5-6-2-5-6. Gente, o número 2 no setor, 6-3-9, vai ficar um minuto. Olha. Voo no 6-2-1, pronto, copy. Pronto, copy, voo no 6-2-1. Isso, pronto, era, chanel 6-2-5-0. Mais após, antes, o 1-9 sai conforme. Decola da 1-0, curva à direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5-4-3-6, transponde, 1-2-0, decimal 8-0, controle, voo no 621. 360 autorizado, Aperzulu 1-0 pro BAVE, Aperzulu no meio conforme o plano, Dael, Leda, Mótima. 5-4-3-6, transponde, 208, ao controle, voo no 621. Correto, chame pronto, espera o treinamento no 9. Chama lá. Obrigado. Mais Fox Serra, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-9. Poderia repetir com o Fox Serra, por favor? Desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-9. 3.000-1-0-9. Então, 3.896 estabilizou? Ah, eu mantive estabilizando, 3.896. Torre 1895. 3.95. 1-0-9-4, velocidade? 0-9-4-2-7-0. Ok, a autorizada manter a velocidade 1-0-9-4, voa Duna e descida inicialmente para 1 centena. Voa de Duna, desce a 1 centena, voa 1-0-9-4. Quer que aumente a velocidade da Duna? Velocidade é critério. Tá bom. Mike Fox Serra, subvetor, voando para a 360, limite ao localizador. Mike Fox Serra.